As histórias em quadrinhos, conhecidas como HQs, marcaram e continuam marcando gerações. E são, muitas vezes, a porta principal para conectar as pessoas ao universo da leitura. Seus personagens, há séculos, encantam e formam cada vez mais leitores assíduos. E muitos desses personagens saíram do papel para ocupar os espaços do Museu da Imagem e do Som, o MIS, na exposição Quadrinhos, que ficará em cartaz até o dia 31 de março de 2019. A primeira história em quadrinhos moderna foi criada em 1895 por um artista americano chamado Richard Alcott. Tratava-se de um personagem fixo chamado Yellow Kid, que se destacou nas tirinhas dos jornais sensacionalistas de Nova York e passou a ser disputado por outros jornais nova-iorquinos que queriam publicá-lo, dado seu sucesso. Todavia, a história das HQs já começa muito antes, nos primórdios da humanidade, com a pintura rupestre, quando o homem, da era paleolítica, reproduzia os animais da época na parede das cavernas por questões ligadas à sobrevivência e às suas crenças. Logo na entrada do MIS, já somos convidados a viajar para esse período por meio de um ambiente ilustrativo e explicativo que nos transporta para as primeiras retratações imagéticas feitas pelo homem. Conforme avançamos pelos outros ambientes da mostra, nos deparamos com o avanço das HQs, a partir do momento em que palavra e imagem se unem para formar as famosas tirinhas que conhecemos hoje nos gibis, nos jornais, nas revistas e etc. Composta por mais de 600 itens, a exposição está dividida em diferentes espaços temáticos e interativos dedicados aos mais diversos personagens que se consagraram na história das HQs, como a Turma da Mônica, Luluzinha, Mafalda, Mickey Mouse, Pateta, os super-heróis da Marvel e da DC Comics, entre inúmeros outros. Há, inclusive, uma sala restrita para maiores de 18 anos, dedicada à exibição de quadrinhos eróticos que também foram se consolidando no mercado. Portanto, crianças, jovens e adultos certamente se identificam com alguma ou algumas das sessões, dada a variedade de personagens presentes na mostra, que alegraram e seguem a alegrar a vida de muitos. Há vídeos, bonecos, painéis e, é claro, muitos quadrinhos para retratar as histórias. É possível perceber que alguns ambientes acabam se destacando muito mais que outros, como é o caso do espaço da DC Comics em relação ao da Marvel, que nos imerge para o mundo de Aquaman ao se transformar no cenário do filme e colocar um boneco em tamanho real do personagem, além de diversas outras atrações. Já a Marvel se limitou a um espaço menor com alguns vídeos e ilustrações de seus personagens. Enfim, há opções para todos os gostos, de modo que é impossível sair indiferente dessa mostra, com tantas histórias e personagens que fizeram e fazem a diferença na vida de muitos leitores. A exposição Quadrinhos está em cartaz no Museu da Imagem e do Som, localizado na Avenida Europa, número 158, no bairro do Jardim Europa, em São Paulo. Ela fica em cartaz de terça a sábado, das 10 às 20 horas, e domingos e feriados, das 9 às 18 horas. O preço do ingresso é R$ 14,00 inteira e R$ 7,00 a meia. Grátis às terças-feiras. Mariana Mascarenhas para o Editoria Livre.